Estou na linha neste instante com a Rosa Jerônimo, ela que é secretária extraordinária de Direitos Humanos aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Bom dia, Rosa. Bom dia, Guilherme. Tudo bem? Tudo ótimo. Satisfação falar com você nesta manhã a respeito de um evento que teremos aqui em Foz do Iguaçu, uma palestra hoje à noite para debater a questão da violência obstétrica. Exatamente, Guilherme. Nós estamos em parceria com a UNILA fazendo um ciclo de palestras, né? Esse ano são 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e essa já é a terceira palestra que está acontecendo aqui no município. E como é que vai ser a programação? Porque eu vejo aqui que o início está marcado para as 19h, né? Em que local será essa palestra? Isso, vai ser hoje às 19h no Hotel Bela Itália. Nós estamos já convidando as pessoas, já tem uns 15 dias. É um tema extremamente importante, a violência obstétrica. É um direito humano da mulher. Infelizmente, a gente ainda vê ele sendo muito violado no nosso Brasil como um todo. E é um assunto que vem ganhando proporções nos últimos anos. Muitas vezes a mulher não percebe o que é exatamente essa violência obstétrica? Exatamente, porque a violência ela pode vir tanto fisicamente como psicologicamente, né? Através de palavras, do que é dito, do mau atendimento, do mau acolhimento. Enfim, são diversas formas que se tem de fazer essa violência contra a mulher. Então é importante que as pessoas que estão nos ouvindo, se puderem participar, é totalmente gratuito, vão até o Hotel Bela Itália hoje, porque aí vai ser debatido. A gente tem feito, primeiro o expositor coloca, né, todo o tema e depois a gente abre para um debate. Então é muito importante que a população participe, não só as mulheres, né, porque isso é um tema que interessa as mulheres, mas também aos homens, porque é importante que o conjunto da sociedade tenha conhecimento desse tema, até para que a violência possa, né, acabar, porque é esse o nosso intuito. E quem estará a cargo dessa palestra é a professora doutora Sana Gimenez Alvarenga, né, para tratar desse assunto. Nós aqui da mídia, né, sempre que possível, estamos divulgando informações sobre o assunto, até para ampliar, né, a conscientização quanto a estes temas. Agora, por parte do poder público, o que é que pode ser feito justamente para tentar combater essa questão aí da violência obstétrica, né, as práticas inadequadas na hora do parto? É, a gente tem essa parte, ela fica bastante com a rede hospitalar, né, mas a gente tem buscado fazer capacitações, conversar com os profissionais de saúde, né, com relação a esse acolhimento. Então, o poder público tem essa função de capacitação e de diálogo com os profissionais de saúde para evitar que isso aconteça. E a violência obstétrica, vale lembrar, ela é caracterizada de diversas formas, né, como a Rosa citou aí, desde questões verbais até procedimentos que a mulher muitas vezes acaba não solicitando, que muitas vezes também não são necessários, né, naquele ato ali. E fica o convite, portanto, né, Rosa? Quem quiser se aprofundar mais sobre esse assunto, hoje teremos uma doutora aqui para debater justamente sobre isso, né? Exatamente, uma pessoa especializada no tema que vai trazer de maneira científica, né, uma abordagem que vai clarear para as pessoas esse tema. Então a gente reforça o convite para aquelas pessoas que possam estar indo ao Hotel Bela Itália hoje à noite, que será muito bem-vindo e bem-vinda. E daqui a pouquinho a gente vai divulgar outras informações no nosso site semprerci.com.br. Agradeço aqui a Rosa Jerônimo, ela que é secretária extraordinária de Direitos Humanos aqui em Foz do Iguaçu, pela participação no Manhã RCI nesta segunda-feira. Muito obrigada, Guilherme, e bom dia a todos os ouvintes.